batida do seu coração. E aí? Beijo molhado é pura emoção. Uhul! Só vivo do que passou. Quero te amar, quero.

Ai, não deixa eu abrir porque minha

esquecer de tudo, não quero mais sofrer. Lembrar de você só me deixa mal. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. O DJ responsável pela sua diversão e a sua alegria. Sucesso. Dali Regi! DJ Regi, acelerando a batida do seu coração. Olá, DJ Regi. Banda MP7, feita pra você. Elson, agitam pra valer, na coroa eletrônica, vamos fazer o quê? O DJ responsável. DJ Regi, Pitbull. Regi, Pitbull. MP7, feita pra você. Dali Regi. Se você vai, eu fico aqui.